Então, os atingidos pela barragem de Fundão são mobilizados, né, buscando seus direitos. E hoje, então, na quinta-feira, dia 4 de fevereiro, um dia antes de fazer um mês do rompimento da barragem, né, os atingidos se organizaram para fazer um ato na porta do fórum, em solidariedade ao doutor promotor Guilherme, para eles poderem, então, reivindicar a participação nas decisões, inclusive na decisão de quem vai julgar os processos que estão sendo feitos, as ações civis públicas que foram feitas na comarca de Mariana e na comarca de Ponte Nova. Então aqui hoje tem atingidos de Barra Longa, de Mariana, de Paracatu, de Baixo, de Bento, de Paracatu de Cima, de Pedras, de Ponte do Gama, de Campinas, né? Que estão se unindo, mobilizados e organizados, principalmente para reivindicar que os processos judiciais que já foram feitos, as ações civis públicas de Mariana e de Ponte Nova, permaneçam nas suas comarcas locais e não vão ser decididas em Belo Horizonte ou em Brasília. Porque eles entendem que se ficar nas comarcas locais, eles vão conseguir participar melhor das decisões, das reuniões, né? Mas a principal pauta é a participação. Os atingidos precisam participar de todas as decisões. São os atingidos que devem ser os protagonistas das decisões e não qualquer outro órgão, qualquer outra pessoa, né? Não a empresa. Então, essa é a principal pauta, a participação dos atingidos nas decisões. E aí, claro, as pautas, né? Dos direitos, das casas, da reconstrução das comunidades, das estradas, do trabalho, da retomada da vida de fato. E que sejam bem tratados pela empresa e pela sociedade de Mariana. Nós queremos sim que essa marca volte a funcionar, é importante para o nosso município, é importante para a nossa comunidade, mas voltar a funcionar com responsabilidade, respeitando a todas as comunidades e não fazendo do jeito que foi feito. Bom dia, pessoal! Bom dia! Hoje é dia de união, é hora da gente se unir em Paracatu para o pessoal poder tomar uma decisão. Eu passei por tudo isso grávida, estava nos dias de ganhar minha filha, passei por esse trauma todo. Lá em Paracatu, eu sou de Paracatu, nós não perdemos vidas, mas perdemos a nossa história, perdemos as nossas coisas, a nossa... É como se fosse uma perda igual a... como se fosse perdido a vida. Porque igual eu, perdi minhas lembranças, não vou ter como mostrar para minha filha fotos do avô dela, que já é falecido, fotos do nosso lugar. Então, é uma coisa que ficou lá no meio da lama, né? A lama veio para destruir muitas coisas. E não adianta vir doações, dinheiro, essas coisas, porque nós queremos é ação, decisão. Até quando que nós vamos ficar aqui em Mariana? Quando a Samarco falar pra gente, a partir de agora, não vai ter aluguel mais, não vai ter cartão. E aí, como que nós vamos fazer? Nós vamos viver como? Voltar lá pra poeira? ficar aqui igual sendo humilhado para a rua fora, sendo excluídos? Não. Foi uma dificuldade. Pra gente, igual eu, estava, né, grávida, algumas pessoas viram. É, eu vim para cá, fiquei um mês em hotel, tive minha filha. Depois que eu tive minha filha, que eu fui para casa. E a gente está tentando sobreviver, mas nós queremos uma decisão mais assim, certa, né? Nós queremos ficar tranquilos, queremos que seja tomado decisões de moradias, que a gente volte logo para o nosso lugar. Nós não estamos querendo ficar aqui, Mariana, acomodados, né? Vivendo à custa da Samarco. Cada um tem sua vida, temos que tocar sua vida na nossa nova comunidade. Todo mundo junto, né? E esperando um futuro melhor. E eu espero que a minha filha tenha um grande futuro, um futuro melhor, que ela não passe por nada disso que eu passei e ela, de certa forma, também passou. Obrigada. Vamos lutar, agora é união. Ô, gente, só lembrando, né, que nós queremos que realmente volte a nossa ação aqui para a cidade, para a gente poder participar, para a gente poder definir realmente o que que significa atingido. Porque o termo atingido que essa marca está colocando não está contemplando a realidade nossa. Né? O termo atingido que essa marca colocou contempla alguns, mas exclui outros que a gente entende também que é atingido. Então a nossa briga é para que a gente fique perto do nosso processo, para que a gente defenda também aqueles atingidos que essa marca está falando que não é. Porque no nosso entendimento, atingido não é só onde a lama chegou, não. É onde impactou. Qualquer situação na vida de um ser humano, ele também foi atingido, tá certo? Então a nossa briga é para isso, para a gente estar aqui brigando pelos direitos de todos, independente do grau de atingimento, tá certo? Bom dia, gente. Eu sou de Barra Longa e lá foi muito atingido. A minha casa até hoje é conseguindo tirar a lama de lá até hoje. A da minha mãe tá caindo, ele só fala que vai dar uma solução e nada até hoje. Muita gente tá sem cartão em Barra Longa e nós queremos uma solução pra isso, né? Porque assim não tem jeito, não. Aí eu de novo. Gente, só um minutinho de atenção. Para aqueles que estão passando e nos chamando de vagabundos, nós não somos vagabundos. Estamos aqui lutando pelo nosso direito, que foi tirado cruelmente. Ninguém está aqui porque quer. Falar de quem está de fora a julgar é muito fácil. Quero ver vir aqui e trocar de vida com a minha. Passar o que eu estou passando, perder o que nós perdemos. É isso mesmo. Ó, só reafirmar, vamos continuar aqui a fila do povo. Esse exercício nosso aqui de ocupar as ruas de Mariana é um direito garantido em lei. Não tem ninguém aqui à toa, ninguém aqui é vagabundo. Fomos expulsos das nossas casas, de onde nós morávamos, e estamos exercendo um direito nosso de ocupar as ruas. Só para reafirmar, para ninguém, Mariana, em nenhum lugar do Brasil ter... Se estamos aqui, tem um culpado sim, a Samarco, a Vale, a BHP, que não fizeram nada por nós. O que fizeram foi jogar lama em nossa vida, acabar com a nossa vida, acabar com tudo que tínhamos. Eles não nos deram nada. Opa, que é o Quintão que tá falando do Bento, e a Samarco tá humilhando muito nós lá no escritório. Você vai lá a caçar seus direitos, eles não te atendem direito, não. Tem um boleto bancário lá, pago lá, não quer me reembolsar ele. Tem um boleto bancário da carteira de habilitação que eu perdi lá. Ninguém tava lá no dia para passar o que eu passei lá, não. Graças a Deus eu tive o poder de tirar as várias pessoas e a minha vida também. Hoje você pode ir lá. Hoje eles estão proibindo a gente de entrar lá no Bento. Mas cadê a indenização que eles indenizaram nós? Eu não proíbo, eu vou lá a hora que eu quiser. Eu tenho um documento do meu terreno lá, eu quero ver quem vai me proibir lá. Quem vai me tirar de lá. Ninguém tem direito de tirar ninguém de lá, não. A Samarco proibiu todo mundo de entrar lá. Estava entrando escoltado pela polícia, dono da casa, tirando os móveis escoltado pela polícia lá, ó. E o ladrão, filho da puta, foi lá, tirou tudo lá com a Samarco e a polícia olhando lá, ó. Direito é direito, ó. Eu vou lá no Bento a hora que eu quiser. Se me tirar de lá, é só me levar pra cadeia, que eu já tô preso mesmo pelo destino. Eu perdi o meu lá, perdi tudo lá. A minha história ficou lá. Esse cambado de vagabundo aí não vai me prender porque eu vou lá, não. A hora que eu quiser ir lá, eu vou. Alô, gente, vamos manifestar mesmo, vamos manifestar mesmo, povo. Nós precisamos disso aí para nós poder voltar nossa causa para Mariana. A causa não pode ir para Brasília, não pode ir para Brasília. Eu sou de Bento Rodrigues e apoio toda a manifestação e apoio todo o pessoal que foi prejudicado pela lama. Nem só Bento Rodrigues, Paracatu, Pedras, Peiabá, tudo, Gesteira, todos os lugares. Gente, vamos unir todo mundo, nós precisamos de união, a união faz a força. Sem a união nós não conseguimos nada. Eles já estão querendo passar a perna em nós. Se nós não unir, nós não vamos sair dessa não. Nós não estamos aqui em Mariana porque quer. Todo mundo que está em Mariana aqui hoje porque nós queremos. Nós estamos aqui porque nós perdemos tudo que nós temos. Nós tínhamos lá no Bento. Nós perdemos tudo. Nós não temos direito de salvar vidas. Isso é por apenas. Chegaram lá em cima, abriram um monte de lama lá e jogaram em cima de nós. A lama, o negócio da barragem, já tremeu 2 horas da tarde. Por que que 2 horas da tarde, há muito tempo que avisar o Bento Rodrigues, avisar todo mundo pra baixo aí. Por que que 4 horas da tarde que chegou a lama no Bento, nós não sabíamos de nada? Nós tivemos que sair um ajudando o outro. Ninguém foi lá pra poder avisar nós. Foi tentativa de homicídio que fizeram em cima de nós. Tentativa de homicídio. Eles queriam matar nós que moram no Bento e todo mundo que foi atingido aí pra baixo. Só que eles não conseguiram porque Deus não deixou. Deus não deixou ninguém morrer. Morreu que as pessoas que morreram lá, Deus abençoe que esteja em bom lugar. Tem certeza que está. Não precisava disso. Não precisava disso, porque nós não tivemos aviso nenhum. Nós apenas corremos porque era 1 minuto para correr ou morrer. É isso que eles deram de opção para nós. Hoje nós estamos bem tratados, Mariana? Não. Nós estamos humilhados aqui. Todo lugar que você passa lá, está em um estinjalo, o cara está com a minha camisa. Olha, aquele cara tá com a minha bermuda. Isso não é vida não, gente. Isso é humilhação. Isso é humilhação. Você saiu, todo mundo do Bento saiu sem nem a roupa do corpo, gente. Tem gente que saiu pelado, saiu nu. Porque a lama arrancou a roupa de tudo. Deus ajudou que sobreviveu ainda. O que é que essa pessoa tem que falar? Ele tem que chegar aqui e meter a boca no trombone mesmo. Não pode deixar de falar não. Pode deixar de falar não, porque nós fomos o mais prejudicado, foi nós. Nós ter, na nossa comunidade, ter vida perdida, não precisava disso. Quanto tempo a barragem tremeu 2 horas? Por que que tiraram os cabeças brancas de lá, todos os capacetes brancos, carregaram tudo lá pro alto e não avisou para nós? Podia ter avisado para nós. Agora quer levar nossa causa para Brasília? Não vão aceitar. Nossa causa, doutor Guilherme, tem que tocar. Ele começou, ele termina. Ele começou e termina. Por quê? Por quê? Por que quer levar pro Brasília? Porque lá no Brasil é um bando de corrupto. É um bando de corrupto. Só tem ladrão lá que tem lá. Só tem ladrão. Eles querem levar, vão tomar o dinheiro nosso. O que é nosso não é nosso. Não tem ninguém que vai tomar. Deus não vai deixar e nem a comunidade vai deixar. Vamos ser unidos para nada mais ser vencido. A lama veio, foi embora e nós estamos aqui prejudicados. Nós passamos na rua aí, ó, Deus está chamando nós vagabundo. Nós estamos aqui reunidos, está passando carro aí, chamando nós vagabundo. Vagabundo é quem está falando. Vagabundo é quem está falando, que não passou o que nós passamos. Não passou o que nós passamos. Eles são vagabundo. Eles são vagabundo. Me desculpa a má palavra. Vagabundo é quem está chamando nós vagabundo. São mais vagabundos que nós. Nós estamos procurando nosso direito aqui. Não estamos procurando direito de ninguém, não. Não queremos direito nem de um carro desse aí, não. Nós queremos direito que é nosso, que foi tirado de nós. Isso que nós queremos. Nós queremos, é isso aqui que nós queremos. Nós queremos esse direito aqui. É o nosso direito, não queremos direito vagabundo nenhum, não. Aqui todo mundo foi trabalhador. Nós não estamos aqui de graça, não. Nós viemos aqui porque eu fui mandar empurrar nós pra cá. Se não tiver acabar com a nossa comunidade, nós estamos todo mundo no lugar certo. Não está morando ninguém aqui, não. Não estou aqui por isso, não. Então não aceito que nem passa na rua e chama de vagabundo, não. Que vagabundo é aquele que está chamando eu de vagabundo. Quem é que chama? Quem é que está falando de vagabundo? Eles são mais vagabundos que nós. Porque nós estamos aqui cuidando da nossa comunidade, cuidando do nosso direito. Nosso direito, organizar as coisas direito para nós. Nós estamos sem nossa organização, nós estamos perdidinhos na Mariana. É um amigo por um lado, outro amigo por outro. Você não acha os seus amigos? Se você achar os seus amigos, você tem que vir aqui na prefeitura para você achar alguma coisa. O resto, vagabundos são esses que estão passando, chamando nós. Eu sou mais vagabundo que nós. Eles não foram, passou um pouco que nós passamos. Nós fomos mortos e eu sobrevivendo de novo. Deus quis assim, nós vamos ficar lutar até o fim para o doutor Guilherme tocar nossa causa. Não ir para o Brasil, que lá no Brasil só tem ladrão. Eu falo que só tem ladrão lá no Brasil. Porque nós vemos todo dia as mensalão, é mesmo de todo tipo. Ninguém ajuda não. Doutor Guilherme vai tocar nossa causa e vai voltar para cá. Muito obrigado. Aqui, aqui, você não dá microfonia. Vou falar as coisas. Pode falar à vontade. Tá, abre o microfone. Agora não vem pra cá, eu vou falar mais da microfonia. É. Pode falar com ele no microfone. É, então fala aqui no microfone. Que você vai pagar? Gente, ele falou aqui que da lama, a lama lá de Brasília é verde, né? A Petrobras, né? Como é que é? É a lavagem, né? Da Petrobras, né? É lama verde que tem lá. Aqui a nossa é preta, a nossa é marrom, tá certo? A lama nossa aqui é diferente. A deles lá é verdinha, então é bem diferente. E outra coisa, gente, morreu pouca gente? Não, morreu, pra mim, morreu muita, mas poderia ter morrido é quase todo mundo, porque se fosse de madrugada, gente, nós não estaríamos aqui não, hein? Se fosse de madrugada, eu vou te falar que a maior parte das pessoas que estão aqui estariam debaixo da lama, ok, gente? Esse é o nosso grande protesto. A Samarco ainda teve uma grande sorte de ser de dia, porque senão ela tinha matado, era todo mundo. Deixa eu falar, agora pode falar. Nós somos todos trabalhadores. Vagabundo é seus contos, roubou de Mariana e fez nada. Pilantra. Ô pessoal, vamos pedir o nosso governador, que ele é amigo da presidente da República, nos ajudar. Porque o governo de Minas tem que trazer pra cá também pra ajudar a gente. Porque ele é mineiro, mineiro como nós. Ele precisa trazer isso pra cá. E mostrar, e a Dilma também é mineira. Ela precisa mostrar que tem que ser aqui. A decisão tem que ser nossa aqui. Tem que ser lá não. Porque é um bando de corruptos que tem lá. Eles precisam da cadeia, foi tudo preso. Que mineiro esse país. Igual a eles também. Deixa eu falar aqui, espera só um minutinho. A gente tem que pensar é na qualidade de vida de vocês. Daqui pra frente tem que melhorar, gente. Só quer prender preto. Vamos prender esses branquelos pilantra aí, ó. Gosta de contra ladrão? Vamos prender esses pilantra aí, ó. Cadê tá cheio de preto lá? Rouba um pacote de arroz e tá preso. Eles roubam bilhões e não vai preso, gente. Que isso, gente? Que isso? Gente, eu sou de Paracatu e queremos que nós, a casa nossa seja feita lá, não no lugar, porque o lugar não tem como fazer, mas se fizer no outro lugar, o que nós deseja, tá? Porque mais depressa que puder, que nós não queremos toda a vida aqui, Mariana, pensando o quê? Sabe? Entra na cozinha, sai na outra, sai na rua e bota uma mesma coisa. Não fizemos por quê? Tem que fazer alguma coisa por nós. Obrigado, tchau. Nós só queremos direito, não deixa a população revoltar, não. Fica ruim, viu, gente? Pessoal, vamos levantar aí quem tá com os cartazes pra gente ver o que que tá escrito. Vamos levantar todos os cartazes aí. Vocês vão me ajudando a ler. Eu tô lendo ali, ó. Queremos nossos direitos, cuidar, providenciar, reconstruir. Sandra, quero a minha vida de volta. Desculpa, povo de Mariana, essa não é a minha vida. Onde foi o controle? Não teve sirene, não teve telefonema. Cuidado comunidades, cuidado funcionários. Teve mortes, o bar da Sandra acabou. Não queremos Bento Rodrigues uma barragem. Queremos Bento Rodrigues no seu lugar. Tem um outro ali, se não pisou na lama, não decida por nós. Se não pisou na lama, não decida por nós. Queremos nossos direitos. Estamos lutando por justiça. Não podemos deixar que a justiça fique impune. O que mais tem aí? Temos aqui atrás, né? Eu quero ver a justiça acontecer. A comunidade de Pedras. Pedras está aqui pelos nossos direitos, pelas nossas casas, pelo nosso futuro que está por vir. Punição aos responsáveis. Tem mais algum aí que eu não li ainda? Cadê Cadê os direitos, gente? Cadê os direitos? Cadê o direito? Pessoal, nós queremos ensinar aqui, fazer aqui um grito junto, o pessoal que tá passando na rua de Mariana, para dar o recado, pessoal. Samarco, o povo tá na rua, a culpa é sua. O povo tá na rua, a culpa é sua. Samarco, o povo tá na rua, a culpa é sua. Samarco, o povo tá na rua, a culpa é sua. Agora nós vamos pegar mais alguns testemunhos aqui, gente, das pessoas que foram afetadas, ok? Nós vamos passar aqui a palavra aqui. Bom dia. Eu sou de Paracatu e lá em Paracatu a gente tinha uma comunidade bem organizada. A gente tinha um grupo de jovens, com mais ou menos 40 jovens, um coral, com mais ou menos 40 jovens também. A gente tinha time de futebol, já tudo organizado. E isso tudo foi organizado pela comunidade. Tudo que a gente tinha foi comprado com o dinheiro da comunidade. A gente se juntava, os próprios jovens compravam, davam dinheiro para suas camisas. A gente não teve apoio nenhum de governo federal. Governo federal nunca teve na nossa comunidade para perguntar se a gente precisava de alguma coisa. Nós amassamos barro lá muitos anos, em frente à igreja, em frente à escola. Eles nunca tiveram lá. Agora, quando acontece essa tragédia na nossa vida, em que nós vamos negociar e que vamos lidar com um monte de dinheiro, né? Aí aparece o governo federal querendo trabalhar com isso, querendo criar um conselho fiscal, um conselho não sei o quê, né? E a gente já sabe muito bem onde isso vai acabar. Se o governo federal entrar nessa, gente, nós vamos ficar pelo menos uns 10 anos aqui em Mariana brigando com isso, né? E nós não queremos isso. Nós queremos que nós mesmos tenhamos condição de decidir a reconstrução da nossa comunidade, da nossa realidade. Porque a nossa realidade somos nós quem conhecemos. Nós é que sabemos como eram as nossas ruas. Nós é que sabemos como eram as nossas casas. Como era a nossa vida, como era a nossa escola. Então, como o governo federal vai tomar decisão de uma coisa que ele não sabe, que ele nunca viu, que ele não tem ciência? Então, nós não aceitaremos isso. Nós é que vamos decidir como será feita a nossa comunidade. Bom dia, gente. Eu sou de Paracatu. Fui nascida e criada em Paracatu. Meu pai me ensinou a trabalhar. Vivia na roça, cuidando das minhas vidas, tudo. Ainda tô lá, minhas coisas julgadas. Perdi muitas coisas. Cheguei da aula, fui pro meio do mato, correndo de lama. Hoje eu não tenho história para mostrar para minha neta, para minha família, minhas netas crianças, tudo criança. Não tem história para mostrar. Eu quero justiça. Eu quero minha casa. Eu quero tudo que é meu. Tudo que perdi, a minha herança. Tudo que meu pai deixou para mim, eu quero. Não tem direito nada. Que Samarco tirou a gente do lugar quieto que a gente estava. Vivia trabalhando. Que eu nasci e criei na roça. Hoje Samarco tirou a gente aqui. Largadinha na cidade aqui, ó. Não tem serviço, não tem nada. Tá querendo cortar até o cartão de quem é fichado. Se é besta, corta até os aposentados, gente. Oi, eu sou de Paracatu de Baixo, me chamo Isolina, sou uma pessoa deficiente, não tenho condições de viver numa cidade. Eu quero a minha casa de volta, gente, com tudo que tem direito, com tudo que eu lutei para ter dentro da minha casa. Terça-feira eu estive em Paracatu, não achei nada, não achei a minha casa. Não achei a minha plantação, não achei a minha criação, não encontrei absolutamente nada. O que há de ser de mim? O que que há de ser da minha filha daqui um ano, dois anos, três anos? O que será? Viver numa cidade. O que vai ser da gente? Então vamos lutar, gente. Vamos pedir, vamos implorar, vamos chorar para querer Paracatu de volta. Nós precisamos disso. Nós lutamos. Lá em Paracatu a gente tinha um grupo de jovens, a gente tinha uma quadrilha, a gente tinha uma festinha, tinha tudo. Hoje aqui não tem nada. Nada. O que será? Sabe? O que será? Lá tinha a festa de Nossa Senhora Aparecida, a festa de Menino Jesus, a comemoração da comunidade. Hoje não temos nada. Sabe? Não temos nada. Por que nós não temos? A lama tirou tudo da gente. A lama derrotou. A lama levou tudo que a gente tinha de melhor. Talvez a gente era rico naquele lugar e não sabia a posição da riqueza, sabe? E não sabia. Hoje a gente tá aqui com dinheiro, mas pobre. Pobre, porque ninguém vai aguentar viver dentro de uma cidade com um salário mínimo. Aqui nós estamos presa. Presa, você chega ali no sacolão, com 50 reais você traz numa sacola. Dentro de Paracatu você saía da sua casa e entrava na horta. Sabe? Você tinha tudo e hoje vocês não têm nada. Nada, sabe? Nada vocês têm. Então vamos lutar, vamos enfrentar, vamos lutar junto, sabe? Porque a lama nos levou do que a desgraça que aconteceu. A desgraça nunca leva ao bem a lugar nenhum. Então vamos lutar. Vamos. Sabe? E todos. Para que a gente tenha. Então vamos ver o que vai acontecer. Será que está aqui? Ano, será que até dia 5 de novembro nós estamos na nossa casa? Eu acredito que não. Eu estive em Paracatu. É montanhas e montanhas e montanhas de lama. É casa que você não vê nem aonde foi. Não estava onde foi as suas casas. Então pra quê? Né? Pra que a gente vai viver aqui? Vamos lutar pra nós correr pra nossa casa? Vamos lutar para nós correr para o nosso sítio? Vamos lutar para nós ter o que nós teríamos? E hoje nós não temos mais. É só isso e muito obrigado. Bom dia. Eu sou Luzia, casada com filho da terra. E Paracatu é um distrito extremamente familiar. Onde o avô viveu, o bisavô viveu. O pai passou a herança para o filho e o filho hoje, muitos deles não têm a herança que o pai passou para passar para os filhos, para os netos, para os descendentes. E essa história, se demorar muito aqui na cidade, muita gente vai perder as referências. Então, eu acho que tem que voltar o mais rápido possível para eles não perderem a identidade. Isso é coisa séria. Tá brincando com a cabeça, tá brincando com o bolso e tá brincando com uma vida. Vida essa em que o coração tá batendo fraco. O coração tá batendo com medo. O coração não vai aguentar. Muitas pessoas não sabem nem se vão ver a terra de volta. Tem idosos tendo Alzheimer, tem criança surtada, tem pessoas que já perderam a esperança de sonhar, tem gente que não quer mais sonhar e tem outros que estão aguardando para ver. O cartão, gente, foi segurado por um ano só. Se esse processo for para longe, quem vai segurar depois de um ano? A Samarco é responsável. Ela tem que arcar com todas as consequências que ela fez. Tem que dar o luxo, tem que dar o conforto. Porque o luxo que a gente tinha na roça era pouco, era simples, mas era muito. Hoje, o luxo da cidade não é o luxo desse povo. Eles estão morando em gaiolas douradas. Eles não são passarinhos. E todo mundo tem que ter um alerta. E outra coisa, aprender a ter respeito com a população. A gente não é bicho. A gente não é animal. A gente quer respeito. Águas para a vida. Águas para a vida, não para a morte! Águas para a vida, não para a morte! Nossos direitos vêm, nossos direitos vêm. Se não vêm nossos direitos, o Brasil perde também. Nossos direitos vêm, nossos direitos vêm. Se não vêm nossos direitos, vamos lá! Nossos direitos vêm, nossos direitos vêm. Se não vêm nossos direitos, Mariana pede também. Nossos direitos vêm, nossos direitos vêm. Se não vêm nossos direitos, atingido perde também. Vamos lá! Balançar nossas bandeiras! Levantar a voz, ocupando as ruas de Mariana, exercendo nosso direito e cobrando responsabilidade e respeito de quem causou essa tragédia em 5 de novembro. Só para dizer, em Barra Longa, dentro do município, tem 600 trabalhadores que dominam a cidade, que transformaram a cidade num caos permanente, dia e noite. São mais de 80 equipamentos. O Rio do Carmo está abrindo leito e engolindo as casas. Há 10 dias saiu a última família de casa por causa da lama da Samarco, quase 3 meses depois do rompimento. Ou seja, lá a tragédia não acabou, porque as casas caem dentro do rio. E a Samarco não tem proposta de reassentamento urbano em Barra Longa. Nós queremos fazer essa denúncia. Para a gesteira, ela aceita negociar alguma coisa. Para Barra Longa não existe proposta de reassentamento. E nós estamos aqui para fazer essa denúncia. E nós vamos ter que levar todo mundo em Barra Longa, não vamos? Para garantir o direito das comunidades do Morro Vermelho, da Volta da Capela, da Praça de Barra Longa, que ficou debaixo da lama. Vejam que o discurso de que vai fazer o que deve ser feito, que é muito forte em todos os funcionários, os trabalhadores, que são bem treinados e são vítimas também da Samarco, funciona se for fazer o que ela quer, não o que os atingidos querem. Tem que ser feito, sim, o que deve ser feito a partir da vontade dos atingidos, e essa é uma decisão inegociável. E por isso nós estamos aqui. O microfone está aberto para a gente continuar a falar, a denunciar, a cantar. Quem tiver um poema, quem tiver alguma manifestação, nós não vamos sair daqui até o promotor vir e dar a palavra de como foi e a imprensa ouvir todos nós. Beleza? Vamos lá. Alô, eu sou de comunidade Barreto e Campina, eu estou entre o meio Barreto e Campina. Minha zaca ficou presa 40 e tantos dias lá, e outra, e eu fiquei sem receber esse leite 40 e tantos dias. Outra coisa que está acontecendo, está quebrando o meu terreno tudo, fala com os caras, eu vou arrumar. Eles estavam prontos para levar as marcas para arrumar lá o lugar que está quebrando o terreno lá. Agora tirou as marcas, tu levou embora e meu terreno vai embora. Espera, quando vai arrumar isso aí? É vir outra equipe, é vir equipe. Quando? Quando vai vir outra equipe? Depois que acabar tudo lá, a Samarco comprou na nossa mão 35 metros de terra. Estragou mais de 100 metros. A Samarco está acostumada a pisuir da gente, já deu pisuir demais da conta. Vai acabar com o resto do terreno agora, o restinho do terreno. Tudo que estraga para eles é pouco. Aquilo que vivia naquilo, eu vivia daquilo, eu tinha minha vida naquele terreno lá. O render terreno, a Samarco acabou com as baixadas, tudo. Um de minhas vacas ficou o dia inteirinho sem água. Eu corri para lá, para cá, tá de água para minha vaca. Eu fui até de noite correndo atrás de água. Não tem água para as vacas beber. Se tem qualquer coisinha, eu que quis ligar a água lá para as vacas. Está acontecendo isso e não está nem aí para a gente. Está levando a silagem para a gente, muito regrada. E tem uma coisa, a silagem ruim, só ruim. Eu estou com a morta, vou para a de cultura, vou mostrar a morta da silagem que está levando para a gente. Porque a silagem podre, podre está levando. E eu levo um tiquinho de silagem que não dá para a semana, gente. Não dá! A gente. Eu tô com vaca machucada lá! Eu tô com vaca machucada! Precisando de trato, que machucou naquela cama de vida barragem! E eu tô sem trato pra dar as vacas! Como é que eu vou fazer? Eu tinha tudo para minhas vacas! Eu tinha tudo! Eu não dependia dessa marca pra tratar das minhas vacas, não! Agora está deixando isolado! Está isolando! Desde o começo ficou passando melado na boca da gente, achando que a gente é bobo. Agora não, agora sumiu tudo. Some tudo e larga a gente lá na bobina, na piola. Só mentira. É só mentira, tá enganando a gente, tá enganando o povo. Quer Vamos lá, o microfone está aberto para continuar os depoimentos. Quem tiver uma música, tiver a música no celular, gente, pode trazer para a gente passar aqui no microfone. A musiquinha no celular, um poema, alguma coisa para a gente passar aqui. Então a musiquinha é assim, ó. Povo unido não será vencido, povo organizado jamais será pensado. Povo unido não será vencido, povo organizado jamais será pisado. Mais forte! Povo unido não será vencido, povo organizado não será pisado. Povo unido não será vencido, povo organizado jamais será pisado. Água sua vida! Água sua vida! Água sua vida! Oi, gente, só lembrando, amanhã, dia 5, às 4 horas da tarde, vai ter um minuto de sirene na Praça da Sé, para todos estarem presentes, tá? E todo mês, no dia 5, às 4 horas, teremos um minuto de sirene, para não deixar esquecer o que nos aconteceu. Então, é importante que todos participem. Pessoal, nós estamos aqui, vamos continuar manifestando. Está tendo também uma coletiva de imprensa aqui no fórum com o promotor. E depois da coletiva de imprensa, ele disse que vai vir aqui fora também para conversar com a gente. Tá bom? A imprensa. O povo está na rua, Samarco, a culpa é sua. O povo está na rua, Samarco, a culpa é sua. O povo está na rua, Samarco, a culpa é sua. O povo está na rua, Samarco, a culpa é sua. Samarco, a culpa é sua. O povo está na rua, Samarco, a culpa é sua. O microfone está aberto, quem quiser falar, o sol está quente. Vamos aproveitar esse calor para manifestar contra a Samarco, responsável pela tragédia, e contra quem deixou ela fazer isso, né? Os governos também são responsáveis, os órgãos de fiscalização, as secretarias que não vieram ouvir os atingidos agora, são também responsáveis com a negligência e responsabilidade da empresa e não estão aqui. Então vamos manifestar para o Brasil ouvir a nossa voz. Eu quero colocar aqui a história de uma senhora muito amiga minha. Ela tem 73 anos e ela tinha em sua casa uma horta para o consumo de verdura e legumes e tinha uma horta medicinal. A lama veio, levou a casa do filho dela e a horta dela. E todos os dias, quando o funcionário da Samarco chegava lá, ela falava assim: ô, meu filho, foi você que veio arrumar minha horta? E chorava e sofria. Ela viu as galinhas dela morrerem todas, os porcos, os animais delas todos ficaram debaixo de lama. E ela foi aguentando aquilo. E quando foi 2 dias após o Natal, essa senhora sofreu 2 AVC. E eu quero perguntar, de quem é a culpa dela hoje estar usando fralda e estar alimentando por sonda? De quem é a culpa disso, gente? De quem é a culpa por ela estar em cima de uma cama? De quem é a culpa? Bom dia a todos, gente. Eu sou de Barra Longa. Quero falar também do povo de Barra Longa e todos que foram atingidos. Fiquei muito triste, chorei demais, porque foi muita perda de ser humano. Quem pode tirar a vida? Só Deus, mais ninguém. Nós em Barra Longa tínhamos muita tranquilidade. Hoje já não temos mais. Temos que ficar com porta, com chave, como se estivesse na cadeia, em uma prisão. É só isso que eu quero falar, porque é muito triste. Sofremos muito, ainda estamos sofrendo por todos. Meu nome é Gabi. Bom dia, gente. Eu também sou de Barra Longa. Estou aqui para requerer meu direito, que fui muito prejudicada. Meu terreno todo formado de pasto, a lama tomou, ficou lá depositada uma laje de escola, ficou depositada a ponte do povoado de Gesteira, onde as crianças são quatro bezerrinhas, para o pasto do vizinho emprestado, porque não tem água para beber, não tem pasto para comer. E as crianças da cidade têm que ficar presas dentro de casa, porque não tem mais aonde sair. Só tem que ficar presa, que a lama tomou conta da cidade, os carros estão estragando todo o calçamento da cidade, está abalando todas as casas da cidade e cada vez mais prejuízo está tendo o pessoal de Barra Longa. Só isso que eu precisava de falar. E não está tendo assistência adequada. Ô gente, não é só nós aqui que é atingido não. Quem tá no ônibus aí também é atingido. Porque tem barro pra todo lado, vocês pisam no barro. É atingido. Não é só nós não. Vocês têm que ajudar a gente. Tá, vem pra cá, vem todo mundo pra cá. Vem dar força. Porque nós somos humanos como vocês. E vocês têm que ajudar o povo. Vocês de Barra Longa, vocês do comércio aí, ó. Tem que dar força, pessoal. Não é o pessoal que compra as coisas de sua mão. É as pessoas que tá aqui. Que te dá lucro, entendeu? É da sua empresa, não, é só o trabalho da gente. Ô gente, bom dia. Bom dia! Bom dia! Bom dia! Nós vamos tentar cantar um refrão da música, o Expedito, ditou pra nós ali. Mas eu tô com medo de cantar e chover, mas se chover tudo é bom, né? Assim, canta, canta, passarinho, canta lá no meu pomar, canta bem de mansinho, canta pra me acordar. A música eu não tô cantando muito bem não, né? Mas eu achei interessante, porque ela lembra a roça e lembra essa ideia de acordar. E o povo tá acordado ou não tá? Mas tá acordado ou não? Tá. E tem um companheiro que falou lá no início que a nossa manifestação é pacífica, é isso mesmo. Nós não somos violentos como a Samarco. A Samarco explora o trabalhador. A Samarco tira minério sem respeitar a lei ambiental. A Samarco mata a gente. A Samarco leva a riqueza e deixa a miséria aqui. Então nós, a nossa manifestação, a nossa vida, o nosso caminho, ele é pacífico. O da empresa não. E essa paz de verdade é que nós queremos com essa manifestação. Tá bem? Muito obrigado. Nós queremos agradecer ao pessoal, gente, que fez doação para nós de roupa, de água, de tudo em todo o Brasil. Agradeço a todos eles, porque tirou, viu o esforço da gente, a dificuldade, deu para a gente que a gente precisa. Eu mesmo ganhei muita calça, muita camisa, agradeço que as pessoas que me dão. E fico feliz, não só vestiu a mim, mas vestiu meus netos, vestiu minha mulher, minha família toda, com as roupas que nós ganhamos. Então, eu fico muito feliz. Barra Longa agradece a todos aqueles. Não a todo bem bastado que não nos ajuda em nada, só quer tirar da gente. Eu quero agradecer aquele cidadão, que é bom, que nos deu força e deu alegria para nós. Gente, quem quiser falar, vem para cá. Quer mais alguém que quer falar? Eu acho que aqui não é o foco. Vamos ficar pra cá. Convencido, unido. O povo unido jamais será vencido. O povo unido jamais será vencido. O povo unido jamais será vencido. O povo unido jamais será vencido. O povo unido jamais será vencido. Quem quiser vir aqui assinar mais algum refrão, alguma música também pra nós, também pode, viu, gente? Pra ajudar aqui a animar. Quer participar? Quer mais ali? Ô, gente, cria coragem, venha falar aqui dos seus problemas, para que eles possam ouvir, que a gente possa compartilhar seus problemas também. Tem que falar aqui no microfone, para as pessoas ouvirem e verem o seu sofrimento, que é um sofrimento geral. Tem pessoas lá em Barra Longa, eu fiquei sabendo, teve três tentativas de suicídio por causa dessa lama, depressão. A pessoa está acostumada a fazer essa caminhada nas ruas, para poder fazer uma ginástica, não tem condições, idoso também de casa, criança, eu mesmo estou com meus netos, quando eu saio eu tenho que carregar um para cá, é caminhão, é mais de 100 caminhões transportando toda hora, perigoso atropelar, entendeu? Nós queremos uma definição, gente, queremos que vocês falem, porque vocês falando, eles vão ouvir com mais sinceridade, dentro do seu coração, aquilo que você tem para falar. Muito bem. Eu sou lá da cidade de Formiga e estou querendo consolidar com vocês aqui nesse momento. Eu sou lá da cidade de Formiga, 300 quilômetros daqui, perto de Divinópolis. Tem 2 anos que eu canto. Tem 2 anos que eu estou residindo já aqui em Mariana. E lá em Formiga todo mundo sabe da minha palavra de levar para lá. A beleza que é morar em Mariana, a qualidade do ar, a qualidade das pessoas, meu, na sua educação, que me acolheram aqui há 2 anos atrás. E agora, no momento, eu não estou podendo falar as mesmas coisas que eu falava há 1 ano atrás. Aí eu estou bastante inibido de falar as mesmas coisas, os mesmos valores que eu falava de Mariana, hoje, no momento. Mariana, primeira cidade de Minas, primeira capital de Minas, primeira rua de Minas, não pode passar por uma situação dessa. Esse silêncio promovido todo dia quinto não pode ser só o silêncio da garganta, o silêncio do coração. Porque lá dentro o coração está sofrido. Essa situação não pode persistir. Com certeza nós temos que acreditar, meu, que no nosso poder público, no nosso poder jurídico, tem que ter alguém de coração, de inteligência, de consciência. Tem que ter alguém de consciência aberta e de coração aberto para acolher o grito, meu, de dignidade do pessoal que está reunido aqui, do pessoal que foi atingido. Tem que ter um promotor, tem que existir um juiz, tem que, nós não podemos perder a esperança. Tem que existir alguém que vai tomar essa causa, vai abrir o coração, vai abrir a mente e vai ajudar a resgatar pelo menos o mínimo que o povo precisa, que é a dignidade. Um abraço para todos, continuem. Vamos aprender mais um trecho de uma musiquinha aí, então. Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver como é que vai fazer. Eu quero ver se você não se mexe. Eu quero ver quem se mexe por você. Vamos cantar junto? Quero ver, eu quero ver, eu quero ver. Quero ver como é que vai fazer. Eu quero ver se você não se mexe. Eu quero ver quem se mexe por você. Vamos lá! Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver. Como é que vai fazer? Eu quero ver se você não se mexe. Eu quero ver quem se mexe por você. Mais forte agora! Quero ver, eu quero ver, eu quero ver. Eu quero ver como é que vai fazer. Eu quero ver se você não se mexe. Eu quero ver quem se mexe por você. Águas pra vida! Águas para a vida! Águas para a vida! Pessoal, vamos lembrar aqui que tem um jornal que foi feito junto com os atingidos, com o MAB, a Arquidiocese de Mariana, a UFOP, a Universidade Federal de Ouro Preto. Foi feito um jornal sobre, né, o rompimento da barragem. Os atingidos participaram da construção desse jornal. E amanhã ele vai ser distribuído às 4 horas da tarde, na Praça da Sé, no Minuto de Sirene, para lembrar e mostrar que os atingidos seguem em luta, seguem atentos, mesmo depois de 3 meses, né, do rompimento da barragem, e que vão seguir, né, organizados, unidos, atentos nessa luta, nessa caminhada. Então, esse jornal é com a Sirene. E esse jornal, então, é feito pelos atingidos, em parceria com o Movimento dos Atingidos por Barragem, Arquidiocese de Mariana, o FOP, para contar o espaço dos atingidos, para contar o que eles estão sentindo. Essa vai ser a primeira edição, né, que vai ser distribuída amanhã. E vão ter mais edições também, chamar os atingidos também, para mais atingidos virem construir o jornal também com a gente. Tá bom? Então, lembrar amanhã às 4 horas da tarde na Praça da Sé. O jornal, gente, chama A Sirene, é um jornal feito pelos atingidos e para os atingidos, com apoio à participação da Arquidiocese de Mariana e do MAB, né, e de mais pessoas de boa vontade, do grupo Minuto de Sirene, que amanhã vai subir às 4 da tarde. O jornal A Sirene, se tivesse sirene em Bento Rodrigues, o que teria acontecido? Ninguém tinha morrido, dava para salvar muita coisa, principalmente a vida. Só para dizer, Barra Longa, a lama chegou 12 horas depois do rompimento. E a população foi pega de surpresa. O pessoal perdeu tudo no centro da cidade, na periferia, no Beira Rio, 12 horas depois. Ninguém, realmente, se tivesse saído a pé de Mariana, com o megafone na mão até Barra Longa, chegaria antes da lama. Em 8 horas, chega em Barra Longa a pé. A lama chegou 12 horas depois, sem aviso oficial. A sirene lá também não funcionou, portanto o nome é simbólico, é importante, A Sirene. E amanhã vamos estar juntos às 4 horas da tarde. Alô, meu povo, vamos lá de novo. Eu quero ver aqui agora, gente, na comunidade do Bento Rodrigues. Cadê a comunidade do Bento Rodrigues? Aê! Cadê a comunidade do Bento Rodrigues? Cadê o Paracatu? Paracatu! Pedras! Cadê Pedras? Cadê Barra Longa, gente? Vamos aí, aí está aí, gente. Eu quero falar também, cadê nossa comissão? Que até agora só vida Lu e Mônica falando. Eu quero ver a comissão do Bento! Cadê ele? Vem cá falar também, meu povo! Uai, você só representa nós e não vem? Representando o representante do Bento, cadê? Representante do Paracatu! Cadê o representante de Pedra? Todo mundo tem que falar também, meu povo! Não é só não, vamos lutar junto! Até agora eu vi muito falando de Bento Rodrigues e da Lua, mas ninguém? Cadê o outro do povo? São muitos! Vem cá, Caia, vem cá falar, meu filho! Vem ajudar nós, velho! Todo mundo! Nós temos que ser unidos para nós ser vencidos, não ser vencido! Nós, o povo unido jamais será vencido! O povo unido jamais será vencido! O povo unido jamais será vencido! O povo unido jamais será vencido! O povo unido jamais será vencido! Obrigado, meu povo! Fala, Terezinha! O que quer falar, Manão? Gente, tem espaço para todo mundo aqui, gente. Todo mundo para falar, não precisa ter vergonha não. Nós precisamos de falar. Precisamos que o povo fala. Nós precisamos da voz do povo. A voz do povo é a voz de Deus. A voz do povo é a voz de Deus. Se nós calarmos, nós vamos ficar todo mundo na mesma merda que nós estamos. Desculpa a palavra, viu? Na mesma merda que nós estamos. Me dá um boné aí desse aí, ó. Pô, minha cabeça queimando. Pega outro lá para mim. É, ué, com certeza. Eu quero ver o povo do Bento aí, gente! Vamos manifestar mesmo, pacificamente, sem confusão, sem briga, sem discussão, na paz, mas falar a coisa certa, falando a coisa certa. Nós precisamos de união para nós vencermos a batalha. Porque Deus vai dar a nossa força para nós vencer a batalha, mas tem que unir. Povo unido jamais será vencido. Não precisa ter vergonha, vai me confundir, não precisa de um ódio não, gente. Que não morde, não. Mas tá tranquilo. Eu quero minha vida de volta, gente! Que eu tô vivendo é um inferno! Eu tô engavetada num apartamento! Ninguém deixa eu dormir! Lá no Bento eu dormi, era 8h30 da noite, gente! Aqui eu tô deitando meia-noite, uma hora, mas não durmo! Isso aqui é um inferno, gente! Eu quero minha vida de volta! Senão eu vou voltar pra minha casa! Vou voltar pro Bento, gente! Vamos acabar com isso, gente! Eu quero minha vida de volta, gente! A vida de todo mundo! Todo mundo tá explorado, gente! É isso aí, nós queremos nada mais. Os atingidos querem nada mais do que é, o que é deles. A vida. Por isso que quem acha que nós somos desocupados, que não temos o que fazer e fica xingando o povo, não sabe o que está dizendo. E como alguém já disse aqui, venha trocar a vida, não é? Troque a vida com os atingidos que estão em Mariana para ver o que, que é bom. Nós esperamos que a população seja solidária aos atingidos. O que nós queremos é que a Samarco opere respeitando os trabalhadores dela, principalmente os terceirizados, respeitando as comunidades, os atingidos. É isso que nós queremos. Se não for para respeitar os trabalhadores e a comunidade, não precisa voltar. Para quê? Para estourar de novo? Nós queremos que a mineração esteja a serviço das comunidades, do desenvolvimento, de geração de emprego saudável e seguro. Para isso que tem que servir a mineração e não para destruir a vida das pessoas. Não é isso? Vamos lá. Hoje nós estamos manifestando aqui. Se for preciso, vamos a Brasília, vamos para a porta da mineradora e vamos parar tudo até conseguirmos o que tínhamos de volta. O povo unido jamais será vencido. O povo unido jamais será vencido. O povo unido jamais será vencido. Eu tenho uma coisa para dizer, é o seguinte, algumas pessoas da cidade de Mariana, ou até de fora de Mariana, têm comentado que os desabrigados, que os atingidos, estão querendo demais, explorando da Samarco, e o que eu quero dizer é o seguinte, que tudo que a Samarco está fazendo ainda é muito pouco, a Samarco não está fazendo nada. Ninguém pediu a Samarco para poder jogar lama em ninguém. Ninguém pediu a Samarco para desabrigar ninguém. E detalhe, antes disso acontecer, ninguém, essas comunidades atingidas, nenhuma delas viviam às custas de Samarco. Todo mundo tinha sua vida independente. Ou rico, ou pobre, mas feliz. Sem depender de Samarco. Ninguém precisa de ser rico para ser feliz. Mas todo mundo precisa da sua vida de volta para continuar a viver. Então, tudo que essa marca está fazendo é muito pouco. Comunidade de Mariana ou comunidade fora, não tem que falar que essa marca está fazendo muito, não. Ninguém dependia dessa marca. Todo mundo vivia por conta própria. Todo mundo trabalhava e todo mundo quer continuar trabalhando. Só quer a própria vida. Só quer a dignidade. Ninguém das comunidades são vagabundos e não precisa de nada. A Samarco está fazendo pouco. O que a gente quer é que a Samarco devolva para a comunidade a vida de volta. Construa o mais rápido que for possível, resolva o mais rápido que for possível. Agora, com relação ao processo, nós vamos lutar até o fim. Nós temos que conseguir trazer o processo para Mariana. Eu quero outra moradia! Eu estou vivendo no inferno! Eu quero outro lugar para me morar! Fui tirada do hotel! As pressas para essa marca não pagar multa. Tirou a gente, engavetou a gente. Eu não quero meu direito. Eu quero viver sossegada. Eu tinha uma vida tranquila. Eu vivia em casa, eu vivia no sossego. Eu não vivia no inferno, não. Essa vida que a gente está vivendo aqui é um inferno, um verdadeiro inferno. Bom dia, gente. É, assim como alguém falou aqui, né, um senhor de formiga... eu também não sou de Mariana, sou de Belo Horizonte, mas tive a grata satisfação de viver durante um ano na comunidade de Bento Rodrigues. Mas antes de tudo, eu sou brasileira, sou mineira, sou marianense e sou Bento Rodrigues. E é em nome daqueles que sentiram com vocês. vocês, o que vocês passaram é que eu quero falar. Porque às vezes a gente de fora, a gente ainda vê as coisas de uma maneira mais real. Eu vivi durante um ano em Bento Rodrigues e vi ali acontecendo um cerco, a Samarco fazendo um cerco em volta de Bento Rodrigues, comprando todas as propriedades em volta de Bento Rodrigues, espremendo a comunidade de Bento Rodrigues como se fosse o carnegão de um furúnculo, e até chegar no ponto que chegou. E como todos sabem, já foi noticiado pela mídia, o rompimento já poderia ter acontecido, já tinha sinais de rompimento desde 2013. E nenhuma sirene foi instalada na comunidade. Quando perguntado pelo repórter, né, por que que na cidade não tinha sirene, não tinha um plano de evacuação, o diretor da Samarco respondeu que a comunidade não pediu. A comunidade não tinha que pedir. Bento Rodrigues já estava lá há quantos anos? Alguém de Bento Rodrigues aí? Mais de 300 anos. Quem chegou foi a Samarco. Era ela que tinha que instalar proteção para a comunidade. Durante um ano eu convivi com pessoas simples, honestas, trabalhadoras, lutadoras, pessoas que escolheram Bento Rodrigues para morar, pessoas que nasceram, que faziam parte dessa comunidade, mas muitas pessoas que escolheram esse lugar para morar, como eu escolhi, como meu marido escolheu. Deixamos grandes centros para morar num lugar que era de paz, de tranquilidade, de respeito, de solidariedade. São pessoas trabalhadoras, lutadoras, hospitaleiras. Todos que chegavam em Bento Rodrigues eram bem-vindos, assim como eu acredito que todos que chegavam em Barra Longa, Paracatu, Pedras, Águas Claras, eram também respeitados e bem-vindos. E vocês foram lesados no seu direito, lutando ainda pelo aquilo que vocês tinham direito lá, que era o asfalto. Há quantos anos Bento Rodrigues estava lutando pelo asfalto, gente? Eu ouvi depoimentos de pessoas que dizem que há 40 anos Bento Rodrigues lutava pelo asfalto. E estavam sendo enrolados, empurrados com a barriga. Por quê? Hoje eu me pergunto se pelo menos de um tempo para cá, alguém já não sabia o que ia acontecer. A tragédia anunciada, a falta de manutenção, de respeito pelas leis que regem o procedimento que tem que ser feito nas barragens, que essa marca estava desrespeitando. Hoje nós vemos, e eu convivo na minha família e com pessoas que eu convivi ali, pessoas que estão desnorteadas, sem previsão de futuro, tiveram a sua vida revirada de cabeça para baixo, levada pela lama, as suas lembranças, a sua história de vida, seus projetos de futuro. Quantas pessoas tinham projetos ali? Quantas pessoas queriam ampliar, né? Melhorar? Nós temos o mundialmente famoso, por assim dizer, porque quando cai na internet é mundial, nós tínhamos um bar da Sandra, a coxinha da Sandra, que era referência, não só de Bento Rodrigues, gente, de Mariana, de Minas Gerais. Nós somos um estado de cultura, de história. Nós temos monumentos, como tínhamos no Bento, duas igrejas tombadas pelo patrimônio. Quando nós deixamos de exercer, de aproveitar os nossos recursos, nós somos cidades históricas e estamos nos tornando cidades mineradoras. Por quê? Porque abandonar o turismo, a história do nosso lugar, quando eles forem embora. Alguém disse aqui que a Samarco, escava e vai embora e deixa atrás de si a miséria. Nós precisamos repensar a tragédia que aconteceu, quem está passando, quem é daqui de Mariana ou de fora. Essa tragédia não atingiu só Bento Rodrigues, Barra Longa, Pedras, Paracatu, Gesteira. Atingiu o Brasil inteiro, porque é um alerta para que isso não aconteça novamente. Vamos prestar atenção no que está acontecendo em volta, gente. Hoje as pessoas, eu sempre comento, até nas redes sociais, que aquelas pessoas que eu conheci ali, cheia de vida, sempre com um sorriso, com um cumprimento na ponta da língua para todo mundo, hoje estão andando muitas vezes de cabeça baixa, sem o brilho que tinha no olhar, porque viram todas as suas coisas indo embora, lama abaixo. Mas nós temos que pensar que a união é que vai nos devolver a dignidade. Muitas vezes estamos sendo recebidos aqui em Mariana, as pessoas que perderam as suas casas, os seus lugares, estão sendo recebidos em Mariana como invasores. Povo de Mariana, não tem invasor aqui não. Ninguém queria estar aqui. Ninguém queria estar aqui. Nós estamos aqui como hóspedes e temporários, com a graça de Deus. Hóspedes temporários, nos recebam com carinho, porque nós estamos lutando. Esse povo está lutando, não é só pelo que eles perderam, não. Estão lutando pelos direitos dos marianenses, dos mineiros, de todos aqueles que foram afetados, direto ou indiretamente. Nós sabemos que muitos não perderam as suas casas, mas perderam empregos. Inclusive, pessoas que tentaram alertar sobre o que estava acontecendo, perderam seus empregos. E muitos que estão aqui, a gente estava conversando ali, quantas pessoas foram atingidas. E, infelizmente, nós temos poucas pessoas aqui. Onde estão os outros atingidos? Muitos estão impossibilitados de estar aqui. Muitos, às vezes, têm medo de falar, medo de retaliação. Não tenham medo, porque o direito é de vocês, o direito é do povo. Os políticos, a promotoria pública está a favor do povo, está trabalhando para o povo. Nós não devemos temer, nós temos que nos unir. Nós sabemos da corrupção, mas se o povo se unir, nós podemos mover uma barragem muito maior do que a que se abateu sobre nós. Porque a gente precisa de união. Como o José das Graças falou aqui várias vezes, né? Se nós nos unirmos, nós seremos fortes. Então, quem está aqui hoje, passa para frente, para as outras pessoas que não vieram, para que venham, para que manifestem. Fala, desabafa o que está na garganta de vocês. E vamos nos unir para que essa situação seja temporária. Muito bem, águas para a vida! Águas para a vida! Águas para a vida! Nós estamos aguardando o promotor sair. Vamos lá, promotor, vamos lá. O povo está aguardando. Guilherme, estamos esperando aqui fora a população, os atingidos organizados nesse momento, para termos uma manifestação na promotoria. Vamos lá, Guilherme, estamos aguardando, doutor Guilherme. Vamos lá, vamos continuar aqui com as gente, boa tarde, bom dia, né? A gente está aqui não porque quer, porque fomos trazidos para cá, mas uma coisa de pedido, união, força, união sempre, manter sempre unido, porque tenha passagem. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Vamos juntos, gente, lutar pelos direitos, a nossa cultura, a sua cultura, a nossa dignidade. Vamos lá, pessoal, os pedidos deu um recado pra gente ficar unido, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Nós somos a mão de Deus para garantir a justiça. Se o povo não se unir, Deus tem pouca força. Vamos lá, nós somos a força de Deus. Lembrando que Deus segurou a lama e Bento Rodrigues, não é? Colocou a mão na frente da lama para a tragédia não ser pior. E em Barra Louca permitiu que ninguém, nenhuma vida se perdesse, apesar do caos que se instalou lá até agora. Nós somos a força, vamos lá. Senhoria, vamos lá, temos aqui um poema que lembra o que significou o 5 de novembro. Vamos lá. A tragédia chama Tragédia de Mariana. Enquanto isso, estamos esperando o doutor Guilherme. Vamos lá. 5 de novembro, onde tudo aconteceu. A maior tragédia de Mariana, quando a barragem rompeu. No arraial de Bento Rodrigues, onde a tragédia iniciou. Não ficou nenhuma casa quando a barragem estourou. Foram para a escola avisar, retirar seus alunos, precisava nos salvar. O desespero tomou conta daquele lugar, mães desesperaram querendo seus filhos encontrar. Os helicópteros do bombeiro pousou no campo para avisar, pegue somente seus documentos, 5 minutos para retirar. Da Rua do Sapo até no Dadá, Paracatu coberto de lama, comunidade pôs a chorar. Junto com essa lama, a nossa história se foi. Paracatu e Bento Rodrigues, nunca mais voltou que foi. Fim de uma história triste de Paracatu e Bento Rodrigues. Gente, cadê? Vamos lá, gente. Vamos animar, gente. Estão animados. São poucos, mas são unidos. Vamos animar. Cadê o povo do Bento Rodrigues? Paracatu! Cadê Pedras? Porto do Gama! Barra Longa! É isso, vamos unir. Se nós for unidos, nós não vencemos, não. Primeiro Deus, depois é a união do povo. A união do povo faz a força, gente. Vamos lá, quem quer falar mal, gente? Isso aqui não morde não, gente. Pode vir falar, não morde não. Isso também é vergonha de falar não. Tem muita gente aí perto aí, pode vir falar, não morde não. Seja bem-vindo, gente. Nós estávamos no Bento Rodrigues. Doutor Guilherme. Vamos falar com o doutor Guilherme, gente, que doutor Guilherme, graças a Deus, a base de Deus foi o nosso protetor aqui na... Se for o doutor Guilherme, eu tenho certeza que essa marca tinha feito nada por nós até hoje. Tinha feito nada, nada! O doutor Guilherme está lutando com nós desde o primeiro dia até hoje e vai continuar lutando, eu tenho certeza que ele é um homem de direito. Se não fosse por ele, não tinha conseguido nada, com certeza nada. Porque, dependendo dessa marca, nós ficamos na mão de calango. Na cá falava a palavra antiga, né? Mão de calango. Quando não consegue nada. Então, vou apoiar muito o doutor Guilherme, que pega a nossa causa, que eu tenho certeza. A causa está na mão dele, está bem arrumada. Nós estamos tranquilos. Então, vou esperar o doutor Guilherme sair. Esperando o doutor Guilherme. Doutor Guilherme é o cara. Graças a Deus, nós conseguimos um promotor do cara para nós. Por base de Deus, o doutor Guilherme está sendo cara. Agradeço ao Movimento MAP também, que está nos ajudando muito. Também, porque já que o pessoal não quer falar, a gente tem que ficar mais tempo falando, porque tem que falar mesmo. Não pode deixar de falar. Vamos ficar unidos, porque o povo unido jamais será vencido. O povo unido jamais será vencido. O povo unido jamais será vencido. O povo unido jamais será vencido. O povo unido jamais será vencido. Gente, só falar uma coisa aqui. O Antônio da Lua mandou falar com todo mundo daqui. que ele teve que ir embora, não pode ficar mais, porque ele vai fazer uma viagem agora, para viajar, eu acho que, se não me engano, lá para Valadares agora, pegar a carga para lá. Eu mandei agradecer todo mundo que veio, agradecer todo mundo que está apoiando, todo mundo, que ele vai voltar, assim que ele voltar de viagem, nós vamos organizar outra manifestação pacífica para nós ir lá para a porta da prefeitura. Vamos lá para a porta dessa marca lá em cima, vamos organizar uma comitiva, pacífica, e lá na porta da Samarco, lá em cima, lá no, na área da Samarco. Vamos mal. Ele falou comigo, nós vamos ficar tranquilos, qualquer dia vamos arrumar uma comitiva para nós lá na porta da Samarco, lá em cima. Fazer uma manifestação pacífica, igual essa, sem briga, sem confusão, só queremos nossos direitos. Nós não queremos nada mais do que nossos direitos. É um direito que nós temos, é um direito que todo mundo tem, todo mundo que foi atingido tem. Então nós não queremos mais nada que seja esse direito. Não queremos brigar com ninguém. Queremos tudo pacificamente, só não queremos nada que não seja nosso, queremos unicamente aquilo que é nosso, o direito nosso, nosso Bento Rodrigo de volta, o Paracatu de volta, Pedra de volta, o lugar que era, aquela cidade de Barra Longa toda arrumadinha, bonitinha como era antes. Nós queremos, é isso, gente, nós não queremos nada mais do que isso, não. Nós não queremos nada mais do que o nosso direito, não. Nós queremos nosso direito. Então, muito obrigado a vocês que estão ouvindo a gente aí. Nós vamos continuar unidos. Até depois do Guilherme sair. À vontade. Ô, gente, eu quero falar aqui com vocês. Nós, Barra Longa, estávamos preparando uma festa de igreja. 274 anos da nossa matriz. De repente, nossa vida transformou toda. E transformou em coisa ruim. Uma cidade cheia de lama. Que tristeza foi para nós. Então a gente, nós estamos lutando por nosso direito. Nada mais que nós queremos. É só o direito. Uma vida digna para todos. Que nós precisamos. Muito bem. Tem uma musiquinha legal que é o seguinte, ó. De repente nossa vista clareou. E descobrimos que o atingido tem valor. De repente nossa vista clareou. E descobrimos que o atingido tem valor. Foi um ensaio, quando o Guilherme não desce. Vamos lá. De repente nossa vista clareou. E descobrimos que o atingido tem valor. Nossos direitos vêm. Se não vêm nossos direitos, Mariana perde também. Se não vêm nossos direitos, Mariana perde também. Muito bem, cadê o Guilherme? Vamos lá, vamos chamar o doutor. Vamos lá, reforçando o seguinte, ó, o MAB é isso aí. O MAB não é uma pessoa que vem de fora ou que mora aqui na cidade e ajuda, né, a motivar o trabalho. O MAB são as pessoas atingidas, são as crianças, é MAB, são os jovens, são os homens, as mulheres. Pode dizer, eu sou MAB porque eu sou atingido. Esse é o critério, A Samarco tem uns critérios muito esquisitos, né? Para dizer quem é atingido, quem tem direito a cartão, quem tem direito a casa. Aqui, atingido tem direito, independente da renda, independente da religião, da cor, do sexo, não interessa. Isso é atingido, é MAB. E é o MAB que está na rua hoje, com as comissões, e com todo mundo aqui, de boa vontade, os estudantes e outros que vieram apoiar a luta dos atingidos. Nós já somos MAB porque estamos fazendo movimento. Esse é o segredo e somos a força para superar as dificuldades. É ou não é? Muito bem, o sol tá quente. Demais, né? E nós no arredo do pé. Até o Guilherme descer. E a gente começou a arrumar nossa cabeça. Muito bem. Tá aberto o microfone, tô ficando rouco. Vamos lá, o pessoal do MAB ajudar. E os outros que estão aí, vamos lá. Vocês lembram uma música aí pra cantar, gente? Eu não canto, vocês... eu arranho, nós arranhamos. Vamos lá, o coral lembra uma música, Angélica? Pra cantar pra... com nós? Muito bem, vamos lá. A coletiva de imprensa já terminou e nós estamos aguardando o Guilherme para encerrar este momento, que é a continuidade da luta que já vem acontecendo, né, com as comissões, representantes das comunidades, e que agora tem continuidade nesse mais um passo no dia de hoje. Como é que é? Vem cá puxar no microfone, ó, pra todo mundo ouvir. Quem vai puxar? Essa eu não sei, não. Vamos lá. E aí, vamos lá. Quem não pisou na lama, não venha decidir por nós. Quem não pisou na lama, não decide por nós, é isso? É isso aí. E nem a empresa, né, que jogou o povo na lama. Muito menos a empresa tem que decidir o que vai acontecer, como vai ser a reunião, quem coordena. Veja esses detalhes importantes até a decisão da vida, que é o reassentamento, que é a meta de todo esse trabalho. Barra Longa e aqui em Mariana. Certo? Vamos lá. Vamos esperando o Guilherme. Vamos chamar o Guilherme de novo para ele ouvir a nossa voz, para ele descer. Doutor Guilherme! Doutor Guilherme! Doutor Guilherme! Doutor Guilherme! Doutor Guilherme! Doutor Guilherme! Doutor Guilherme! Doutor Guilherme! Doutor Guilherme! Guilherme, cadê você? Nós queremos te ver! Que nossas decisões sejam aqui, não lá em Brasília. É verdade! Nós só queremos que seja aqui. E Guilherme participe de todas. E nós também. É mesmo! Muito bem, a notícia chegou para nós que ele sai em 15 minutos. Está saindo, terminando algumas coisas lá, em 15 minutos vai estar aqui. Enquanto isso, a gente aguarda. O microfone está aberto. Vamos lá. Uma coisa importante, aproveitando que a imprensa está aí. A imprensa é um parceiro muito importante, né? Deve ser um parceiro muito importante. E com os atingidos, nós pedimos que a voz dos atingidos esteja em todos os jornais, na televisão, na imprensa escrita, no rádio. A voz dos atingidos. E pedir à imprensa que faça o registro de Barra Longa. Barra Longa não entra sequer no mapa dos atingidos. Ninguém nem lembra de Barra Longa, não é isso, pessoal? Tem que aparecer, pra gente não ficar no esquecimento que a cidade tá o caos. Vamos organizar aqui, não é, Rômulo? Fazer um convite pros atingidos de Mariana visitar a Barra Longa. O que vocês acham? O MAB de Barra Longa. O MAB de Barra Longa, os atingidos de Barra Longa, nós vamos organizar a presença de vocês lá. Se precisar, vamos dar almoço. Vamos preparar a visita para vocês andarem pela cidade e serem acolhidos. Não só para ver coisa ruim. Para vocês lá serem acolhidos e recebidos no momento também de confraternização. Porque nós temos que celebrar a vida. As empresas, as mineradoras, as Samarco celebra a morte do povo. Infelizmente, nós temos que dizer isso porque é o resultado do 5 de novembro. Mas os atingidos, depois do pesadelo, vão construir o sonho de uma vida nova, todos juntos. Por isso, vocês são os convidados para ir em Barra Longa e nós vamos construir junto em breve. E eu vim aqui para convidar vocês para ir, Bento Rodrigues. Vocês não vão ter almoço, não vão ter nada, porque lá não sobrou nada. Nada, lá não tem nem casa. Se deixar a gente entrar lá, vocês vão ver o que sobrou de nós. Nada. Agora vou levar o almoço, né, Rômulo? Não é, Rômulo? Nós vamos sim. Nós vamos fazer uma visita a vocês. E nós convidamos vocês para fazer uma visita para nós. Lá em Barra Longa, para vocês verem o que aconteceu com a gente. O que sobrou dos nossos cacos que estão lá. E outra coisa, vocês vão ser bem recebidos e nós vamos receber vocês com um bom café, se Deus quiser. Ó, café e almoço, vamos planejar, porque isso é possível, é importante, porque o povo, vocês foram prova, disse Bento Rodrigues, o povo vive pela solidariedade. Se não fosse a solidariedade dos atingidos entre si, muita gente teria perdido a vida. Vocês se salvaram e desde já vocês são movimento, desde aquele primeiro momento. Vamos falar aí depois, né, com o pessoal das comunidades, para organizar esse momento. Beleza? Vamos lá! Vamos lá! Bora, ajuda nós aí! Gente, ontem eu vi e compartilhei na minha rede social um vídeo de alguém chegando lá em Bento Rodrigues em 12 de dezembro. Eu chorei muito, porque a devastação é total. Não dá para reconhecer onde era a casa de quem. Né? Aonde a lama assolou, que devastou tudo totalmente, não dá para identificar aonde que é. A gente consegue ver até ali na escola e dali para frente não dá para identificar mais nada. E a gente fica muito triste de ver que tudo que vocês perderam hoje está sendo colocado um preço que vocês não deram. Eu gostaria muito que vocês pensassem que nada do que vocês tinham ali estava à venda. Vocês não estavam vendendo nada para Samarco. E hoje está sendo colocado preço muitas vezes abaixo daquilo que valia. Então, gente, atentem para isso. Vamos ficar atentos com isso. Ninguém estava vendendo nada. Né? E hoje está sendo colocado preço. É muito triste isso. Esse movimento do MAB, eu não faço parte, mas tive o prazer de conhecer através de uma visita que eles fizeram lá em casa, representam outras comunidades atingidas por barragens. Porque Mariana, Bento Rodrigues, Barra Longa, Paracatu, Pedras, não foi a primeira vez que isso aconteceu. Eu, particularmente, me recordo em 2001, em Macacos, na região da Grande BH, que houve um rompimento de barragem e até hoje, pasmem, até hoje ninguém foi indenizado. Gente, por isso que é importante a união. A união. E se esse processo for para Brasília, vocês sabem que vai arrastar aí 10, 20 anos. Talvez os filhos ou netos de vocês vão pegar alguma coisa. Então, vão unir para que seja resolvido aqui. Vamos continuar pedindo ao doutor Guilherme que assessore vocês, né? Que lute por vocês para manter esse processo aqui. E vamos unir. O sol está quente, está difícil de ficar aqui, mas não vamos dispersar, não. Muita gente já foi procurar uma sombra ali, mas não vamos dispersar até que a gente tenha uma resolução, uma palavra de alguém que possa defender o povo atingido aí. Não pode decidir. Quem não pisou na lama, não pode decidir. Quem não pisou na lama, não pode decidir. Quem não pisou na lama, não pode decidir. Quem não pisou na lama, não pode decidir. Gente. Quem não pisou na lama. Gente, nós vamos fazer um movimento também aqui, ô Mônica. Nós queremos comunicar o seguinte, nós estamos tentando articular para amanhã a gente ir de novo em Belo Horizonte, à frente da Assembleia, fazer uma manifestação lá também. O tribunal, desculpa, não é na Assembleia, para a gente conhecer qual é o desembargador que fez isso com a gente, né? Mandou o nosso processo para a União. Nós queremos conhecer ele, né, gente? Saber quem é, porque nós queremos ajuda e não isso que aconteceu, ok? A Mônica vai dar um recado aqui. Estou tentando conseguiu, ó, se o pessoal ficar... É, nós ainda estamos tentando ônibus, tá, gente? Não está confirmado, não, mas depois nós vamos estar divulgando se realmente conseguimos o ano e o ônibus e o horário de saída e o local. Ok? E todo mundo fica de sobreaviso aí pra gente poder participar aí. Ô pessoal, nós vamos estar lá amanhã, se Deus quiser. E nós vamos pedir a juizada toda pra estar a favor da gente. E todos os promotores públicos mineiros. Tem que dar a força pra gente não deixar levar pra aquela cambada lá em Brasília, não. O microfone tá aberto, gente. Estamos aguardando o Guilherme que falou. Tá saindo. Vamos lá. Chama o Guilherme, gente. Cadê o Guilherme? Vamos lá. Doutor Guilherme! Doutor Guilherme! Doutor Guilherme! Doutor Guilherme! Doutor Guilherme! Ó, nós queremos registrar aqui também, gente. Olha, estamos falando aqui, doutor Guilherme, na comarca que abrange Barra Longa, é a doutora Carolina, que vem nos acompanhando também lá. Ontem ficou o dia inteiro com a gente na reunião de negociação, de manhã e à tarde, conversando com os atingidos, e nos convocou para estar aqui hoje também. Ela também apoia esse momento, está lá em Ponte Nova, mas também participa desse processo com o doutor Guilherme, muito importante. Doutor Guilherme, viemos aqui pra te conhecer. Falou que conheceu o Guilherme também. Falou que conheceu o Guilherme. Muito bem, vamos lá. Nossa. Reafirmar o convite para amanhã às 4 horas na Praça da Sé. Um minuto de sirene, 90 dias da tragédia. BH, explica melhor, amor. Muito bem, a Mônica está comentando aqui da possibilidade de uma manifestação em Belo Horizonte amanhã. E aí, de toda maneira, o Minuto de Sirene acontece às 4 horas da tarde. Está sendo construído amanhã à tarde, 1:30 da tarde, a manifestação em Belo Horizonte. Ainda está em andamento, porque nós queremos que o Tribunal de Justiça apareça, né? Quem são essas pessoas que querem decidir a vida dos atingidos? Essa é a proposta. De toda maneira, o Minuto de Sirene. Sim. Quem é o desembargador? Quem são as pessoas respondem? Quem é esse cidadão? Quem é o Vilela? Cadê o Vilela? Nós queremos saber quem é o Vilela que quer decidir, que vai decidir não sei o quê. Que ele se posicione diante dos atingidos amanhã. Tá sendo construído e aí nós vamos ter o Minuto de Sirene aqui, de toda maneira, às 4 horas. E lá também. Na ocasião, lançar o jornal A Sirene, feito pelos atingidos e para os atingidos amanhã. Vocês terão um informe em breve sobre esse ato amanhã, em Belo Horizonte. Pessoal, Aquele pessoal que tá morando de aluguel, que a Samarco alugou as casas pra eles, eles não tem que pagar a luz não, hein? Quem paga a luz e água é a empresa. A empresa que tem que pagar, tá? Não é vocês não. Tá acontecendo, não tem que pagar. Quem vai pagar é ela. Ela que alugou, ela que paga. Ela se vire. Porque lá em Barra Longa ela tá pagando. Se ela cortar minha luz, eu vou em conta dela. Um minuto de sirene amanhã, gente, de toda maneira, se nós estivermos em Belo Horizonte, vai acontecer lá e vai ter um grupo aqui em Mariana fazendo às 4 horas da tarde. Quem não for para BH, para a Praça da Sé amanhã às 16 horas, ok? Doutor Guilherme está descendo, vamos preparar para receber ele, vamos juntar todo o povo aqui para os momentos finais, o pessoal que está na praça, na sombra, vamos aproximar. Tá dando entrevista? Vamos lá! Uma big festa lá e o dinheiro da festa pra onde? Vocês receberam? Não! Pois é, nós queremos o dinheiro também. Todo mundo que foi lá dividir pros pais, pra família. O dinheiro tem que sair. Cadê o dinheiro? Sumiu? Nós queremos ele. Nós vamos brigar, nós queremos. E outra coisa, tem que pagar a conta de luz de casa alugada. Alguém paga essa barra. A obrigação é dela. Água e luz que tem que pagar ela. É a obrigação dela. Porque nós perdemos nossa renda com esse cartãozinho que deu pra nós aí. Isso aí não dá nem pra pagar nem a cesta básica todo mês. Cadê o nosso prefeito, gente? Cadê os vereadores? São todos escondidos! Não aparece! Nós exigimos a presença deles! Cadê eles, gente? Cadê o prefeito? Cadê ele? Cadê o deputado? Cadê o nosso deputado, nosso ladrão lá? Cadê o Thiago Cota, gente? Cadê o vice? Cadê o vice que foi caçado? Cadê ele, gente? Sumiu todo mundo. Em outubro aparece. Eu não quero eles na minha porta, não. Eu quero eles aqui junto com nós. Não quero ele na minha porta pedindo voto, não. Cadê a cachorrada, gente? Sumiu todo mundo. Não aparece nenhum. Agora em outubro vai aparecer. Cadê eles? Que eles mostrem a cara! Não escondam! Vamos receber o promotor de justiça. Ô, gente! Vamos receber o promotor de justiça para fazer a fala final do nosso momento aqui. Vamos lá! Vamos receber! Aqui que facilita para todo mundo. Vamos lá. sem chorar. Mas se chorar tá valendo também, muito bom. Tá valendo, você é humano igual. Bom dia, gente, tudo bem? É, queria agradecer o apoio de todos vocês, tem sido assim um momento muito importante para todos nós. Queria agradecer aqui todo mundo, gostaria de falar de todo mundo, de todos, né? Porque eu já conheço tantos aqui pelos nomes, né? E como eu vou correr o risco de esquecer de alguns, eu vou falar só de uns para personalizar, né? É o Mauro que tá ali, olha o Mauro como é que tá chique, né? O Mauro, o Moniquinho, que tá sempre aí guerreira, dona Luzara, assim, é realmente muito emocionante. Nós vamos continuar lutando pelos direitos de vocês. O pessoal do MAP, como sempre, aí, a União, né, que está sempre apoiando vocês, tem que abraçar essa causa. Não vamos permitir que os direitos dos senhores continuem sendo violados. Tudo que for necessário, nós vamos fazer para auxiliar vocês. Essa manifestação é importante. Queria agradecer o apoio que vocês têm dado, a confiança que tem tido no Ministério Público aqui em Mariana. E esse processo não é meu, é de vocês. Sabe? Vocês é que tem que lutar por eles, nós vamos apoiar vocês, mas vocês é que tem que ser os protagonistas, vocês é que tem que conseguir. Se Deus quiser, e a justiça tiver a consciência de que a permanência do processo aqui é melhor que a participação dos senhores, o processo vai voltar. Esse slogan ficou muito bom, né? A gente teve lá, pisando na lama, o Anísio, o oficial que estava lá junto comigo, a gente viu um desastre que se abateu sobre a vida de vocês. A gente está sentindo isso desde o início, né? E vamos continuar atuando mesmo na defesa do direito do senhor. O processo vai hoje, infelizmente, para a Justiça Federal. Será dada uma decisão se ele vai voltar ou não. Espero que essa marca tenha consciência e escute o grito dos senhores. Consciência de que, independentemente disso, ela precisa continuar fazendo as reuniões, precisa continuar atendendo os direitos dos senhores, né? Eu já tinha lá na promotoria mais de 70 casos de pessoas que não foram contempladas, que é um absurdo, né? Para poder analisar e pedir judicialmente, eu não vou poder fazer isso. Isso, infelizmente, é frustrante. Eu gostaria de só mostrar minha gratidão, né, pela forma que vocês têm acolhido a gente. Vocês se tornaram mais do que clientes da promotoria, vocês eram meus amigos. Né? E eu sinto-me como uma vítima, como os senhores. Né? Uma vítima de uma estratégia que acabou atrapalhando os nossos direitos aqui. Né? Se Deus quiser, se nós permanecermos unidos, nós vamos chegar um dia que nós vamos levantar uma nova venta, uma nova paracatu. Isso não vai interromper. Tenho confiança que vamos chegar lá. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado mesmo. Que, assim, agradeço tudo que vocês fizeram, sabe? Cada grito, cada gesto, cada manifestação valeu muito a pena mesmo. Obrigado, viu, a todos vocês. Muito bom saber, né, doutor Guilherme, que o Ministério Público e o senhor, os atingidos, já sabem, né, estão do lado dos atingidos, e hoje tendo mais uma prova disso, né, de que o Ministério Público de Mariana e o Ministério Público Estadual estão do lado dos atingidos, né, muito bom, muito forte, só fortalece a luta dos atingidos, tem mais uma prova disso aqui hoje. Os atingidos estão aqui hoje, então, para mostrar, né, que querem participar desse processo, dar o seu recado para o governo federal, para a União, para o Estado e para a sociedade de Mariana, que nós vamos seguir mobilizados, vamos seguir atentos e vamos continuar o nosso caminho de luta e de reivindicação dos nossos direitos. Cada dia mais fortes, cada dia mais unidos, cada dia com mais parcerias, mais gente fortalecendo essa luta. Para a gente, então, aí... Muito bem, sobre amanhã, a proposta de BH foi adiada para depois do carnaval. Vamos organizar melhor as comissões, essa aí da BH. Portanto, amanhã, todos convocados para as 16 horas na Praça da Sé, um minuto de sirene, o lançamento do Jornal dos Atingidos, a sirene. Guilherme, só dizer que aqui nós temos uma turma grande barra longa. Ontem nós tivemos um dia com a promotora Carolina, que também está do nosso lado, mesmo discurso, a mesma convocação, entrou com uma ação civil essa semana. Então, estamos juntos nesse processo, nas comarcas, no Ministério Público Estadual, e os atingidos, que são a mesma família, são todos atingidos no campo e na cidade, ok? Vamos agora encerrar esse momento, para darmos mais um passo de continuidade para essa luta em Barra Longa, em Mariana e em toda a bacia do Rio Doce. Uma salva de palmas para nós, atingidos, para o Ministério Público. Pessoal, para finalizar, a gente queria então fazer uma grande roda, todo mundo que está aqui, fazer uma roda, ocupar outra parte da rua, para a gente poder fazer um movimento de finalização e que é pra mostrar que a gente vai seguir organizado e atento. Vamos fazer uma grande roda, então, todo mundo que está aqui ficar em roda para a gente cantar uma música e dar o nosso recado nesse momento final, mas mostrar que nós vamos continuar mobilizados e organizados, seguindo na luta pelos direitos. Bom, gente, mais uma vez, né, gente? Vamos agradecer o doutor Guilherme por estar nos apoiando aí, né? Porque sem ele aí, gente, nós não conseguiríamos nada. Se o que avançou até hoje é porque ele está do nosso lado nos ajudando, né? Então, mais uma vez, gente, vamos bater palma aí pro doutor Guilherme aí, gente. Vamos agradecer aí ao apoio que tem nos dado. O nosso Barra Longa, pedimos ao doutor... Nós de Barra Longa pedimos ao doutor Guilherme que faça uma visita pra gente também. E nós estamos com a doutora Catarina dando força pra gente, que ele entre em contato com ela, que una com ela também na defesa de todos nós dessa tragédia. Eu peço ele já, Luiz, vai lá pra visitar nós, pra todo mundo ver o que aconteceu na nossa região. É triste, mas a gente vai lutar e a gente tá com muita força e muita fé em vocês. Muito bem, chamar a Pamela aqui perto do carro, está sendo solicitada. Pamela, por favor. E vamos dar a roda, gente, vamos dar as mãos. Vamos abrir a roda, aonde tiver que ir, vamos lá. Todos os atingidos dando as mãos, aqui. Ô, gente, vamos dar as mãos, vamos fazer a roda direitinho. Vamos agradecer a polícia também, que vai dar um apoio para nós. Um momentinho só, está terminando. Sem problema, para não dar problema para ninguém. E agradecer em nome de todas as comunidades. Bento Rodrigues, Pedra, Pragatu, todas as comunidades atingidas. Campinas, Gesteira, Barra Longa. Agradecer também ao doutor Guilherme aqui, ó. Doutor Guilherme, que está nessa luta com nós. Se nós alcançamos alguma coisa até hoje, agradecemos a esse moço aqui, ó. O doutor Guilherme está com nós toda a vida aqui. Eles estão querendo tirar ele de nós, mas não vai tirar em nome da comunidade. A comunidade não vai deixar. Infelizmente, agradecer a Deus primeiro, né? Primeiro Deus. Depois, o que nós conseguimos através do doutor Guilherme. O doutor Guilherme vai ficar com nós. Eles estão querendo levar ele para tirar ele daqui. Estão querendo tirar nosso processo daqui. Mas não vai conseguir, o povo não vai deixar, que o povo unido jamais será vencido. Vamos acabar com a nossa manifestação pacífica com o doutor Guilherme participando para ver que nós estamos pacificamente tranquilos. Nós não queremos nada que não seja nosso. Queremos os nossos direitos. Nossos direitos. Nós queremos nossos direitos, não queremos mais. Mais do que isso, só isso nós precisamos. E agradecer muito ao doutor Guilherme, porque se não fosse por eles, nós não tínhamos chegado até aqui não, gente. Nós estávamos perdidos num quarto de hotel aí, de qualquer maneira. Ele que foi o homem que fez tirar nós todos do hotel e pôr numa casa. Apesar de estar difícil, tá. Mas está bem melhor do que na porta de um hotel. Não num quarto de hotel, num quarto de pensão, num quarto de pousada. Você chega num quarto pousado, tá tudo difícil. Hoje, no quarto, numa casa alugada, melhorou. Por quê? Porque ele foi aí atrás. Ele correu atrás para nós. Ele correu atrás. Se fosse ele, nós estávamos ali montado tudo que é amontoado, que é amontoado, igual estava naquele hotel ali em cima, ali, ó. Na pousada da em cima. Não sei o nome mais, esqueci o nome. Tá todo mundo ali, gente, era uma cama atrás da outra, assim, ó, parecendo apartamento alojamento de peão. Jogando nós tudo na lama, mataram nós tudo do nosso direito e jogou nós em cima de um quarto qualquer lá. Sabe como é que é quarto, você dorme 10, 15 pessoas juntos? É isso que tá fazendo com nós. o alojamento de peão trabalhando. Não desprezando a classe de trabalhador, não, porque eu resolvi muito, eu fiquei muito alojamento. Agradeço muito o que eu estou vivendo até hoje, porque eu aposentei trabalhando, graças a Deus, com o meu serviço. Hoje, nós estamos tendo o apoio do Dr. Guilherme, nós fazemos nossa manifestação pacífica, ninguém vai fazer nada com ninguém, é uma paradinha de 5 minutos só, mas então agradeço todo mundo, daqui a pouco eu estou liberando o povo. Obrigado, gente. Uma palma, palma do Dr. Guilherme. Palma do Dr. Guilherme. Aê, estou. Letícia, você? Pessoal, então agora nós vamos finalizar esse momento dando o recado de que nós vamos continuar mobilizados, atentos e atentas, né, a tudo que está acontecendo, seja em Belo Horizonte, seja em Brasília, seja em Mariana, em Barra Longa, em Ponte Nova, em toda a bacia do Rio Doce, os atingidos unidos, organizados em busca dos seus direitos, né, e que não vamos deixar nada passar. Nós queremos participar e decidir o que nós queremos para as nossas vidas. E para isso nós queremos dar o recado aqui, fazendo um abraço aqui, né, nessa praça central aqui em Mariana, e cantando uma música que chama Pisa Ligeiro. Então quem já conhece vai nos ajudar aí. É assim, ó: pisa ligeiro, quem não pode com o povo não assanha o formigueiro. E aí a gente vai batendo o pé também no chão, né? Dando o tom aí do pisa ligeiro, em roda, tá bom? E aí vocês vão me ajudar a cantar, que eu canto muito mal. Pisa ligeiro, quem não pode com o povo não assanha o formigueiro. Pisa ligeiro, quem não pode com o povo não assanha o formigueiro. Quem não pode com o povo não assanha o formigueiro. Quem não pode com o povo não assanha o formigueiro. Pisa ligeiro, quem não pode com o povo não assanha o formigueiro. Batendo o pé! Pisa ligeiro, quem não pode com o povo não assanha o formigueiro. Quem não pode com o povo não assanha o formigueiro. Quem não pode com o povo não assanha o formigueiro. Pisa ligeiro, quem não pode com o povo não assanha o formigueiro. Pisa ligeiro, quem não pode com o povo não assanha o formigueiro. Tá dando nosso recado pra Samarco, pros governos, pra sociedade brasileira, que sem os direitos nós não vamos sair da rua. É ou não é? Águas para a vida! Águas para a vida! Águas para a vida! Tá encerrado o nosso ato de hoje. Nos encontramos em breve, amanhã, às 16 horas, na Praça da Sé. 1 minuto de sirene. Um abraço a todos. Amanhã nos encontramos lá.